todo mundo falando, a loja Radassa é a melhor opção. É pra lá que eu vou. A melhor em moda feminina e masculina, adulto, infantil, acessórios, calçados e muito mais pra você. Loja Radassa é o melhor lugar. Vem comprovar, vem comprovar. Tem sempre o melhor preço pra você. Vem conhecer, vem conhecer. O melhor atendimento a gente tem. Toda qualidade e mais opções você encontra na Loja Radassa. A Loja Radassa tem pra você o melhor da moda masculina, feminina, adulto, infantil, infanto, juvenil. Temos moda evangélica, moda fitness, moda praia, acessórios, calçados e muito mais. As roupas mais usadas do momento está na Loja Radassa. Tudo com os melhores preços é aqui. Aqui você tem aquele atendimento diferenciado que você sempre procurou. Bom gosto, elegância e estilo. O nome é esse, Loja Radassa. Na Loja Radassa, nós estamos sempre trazendo novidades para você. Sempre temos promoção. Então, faça suas compras que parcelamos nos cartões e à vista o nosso desconto é diferenciado. Loja Radassa, vestindo você com elegância. Telefone 99187-8975. Na Rua Mogno, número 3, próximo à Lotérica, em Canaã dos Carajás.